respondendo a um desafio da Associação José Afonso, desafio esse chamado Ocupar Abril, Tomar de Assalto o Mês de Maio, um grupo de pessoas no Porto decidiu levar à letra a primeira parte desse desafio e no dia 10 de Abril, no Alto da Fontinha, ocuparam uma escola que a incúria camarária tinha deixado ao abandono durante 5 anos. Exatamente um mês depois, um mês que foi intenso em termos de atividades e ligação à população, a Câmara Municipal, com a ajuda das várias polícias, decidiu tomar à letra a segunda parte do desafio da Associação José Afonso e tomou de assalto a escola para expulsar os seus ocupantes. No dia 29 de julho, esses ocupantes voltaram à escola. Foram quase 3 meses de resistência, tanto nas instâncias burocráticas como no Largo da Fontinha, em pleno ar livre, na rua, com atividades variadíssimas, com festas, com assembleias semanais e cinema e música e uma quantidade de coisas que mantiveram o espírito de união e demonstraram a vontade que as pessoas tinham de se manter a trabalhar naquela zona, naquele projeto. Esta experiência da escola, espaço coletivo autogestionado do Alto da Fontinha, demonstra que lutar vale a pena e demonstra também que sem a solidariedade que essas pessoas sentiram vindas de todos os cantos deste país e não só, sem essa solidariedade, este tipo de projetos não tem possibilidade de sobreviver.